dividida pela falha que deixou. Mas aliados rodou, porque você não segurou. Muita grana no caixa, advogado na fita. Sempre a cada minutos, vários carros na lista. Local do furto, área mapeada. De sexta para sábado, de sal para domingo. Durante a madrugada, se houvesse algum carro na rua, haha, seria uma piada. Espero que a minha história não influencie ninguém, pois no final dela não sei se acaba bem, bem. Não contaram com uma cabeça gorda para deixar brecha. Sobre essas brechas vou lançar ideias no negócio do crime. Canas não se mistura com organização. Sempre defendi e defendo essa opinião. Otário deixou brecha, falava demais para manter a sua pose de bacana. Pagou várias carreiras de farinha, dizendo que era o homem da grana. Se discordou com vários sangue bom, que muito deles pensaram em sentar o dedo em mais um. Vacilão, vacilão, vacilão. Senta o dedo nele, senta o dedo nele. Chegado que é chegado, não vacila aqui. A passagem pro inferno já te garanti. Senta o dedo nele, senta o dedo nele. Chegado que é chegado, não vacila aqui. A passagem pro inferno já te garanti. Senta o dedo nele, senta o dedo nele. Chegado que é chegado, não vacila aqui. A passagem pro inferno já te garanti. Senta o dedo nele. Chegado que é chegado, não vacila aqui. A passagem pro inferno já te garanti. Senta o dedo nele, senta o dedo nele. Chegado que é chegado, não vacila aqui. A passagem pro inferno já te garanti. O mano meu tombou em uma roda de malandragem. Aquele sim morreu por bobagem. Foi convidado a em um pacote. Chegando lá, acabou encontrando a morte. Cisma rapaziada com a sua cara. Tiros e gritos ao decorrer da madrugada. Aquele mano estava lá com a cabeça esmigalhada. Detonaram aquele mano com calibre pesado. Ele foi detonado. Alienação, desinformação. É fruto de onde vive um cidadão. Um cidadão. Colisão. Senta o dedo nele, senta o dedo nele. Chegado que é chegado, não vacila aqui. A passagem pro inferno já te garanti. Senta o dedo nele, senta o dedo nele. Chegado que é chegado, não vacila aqui. A passagem pro inferno já te garanti. Senta o dedo nele, senta o dedo nele. Chegado que é chegado, não vacila aqui. A passagem pro inferno já te garanti. Bal, Dom, Zeca, Teia, Quarteto Homicida.